andrecedesmoral.com.br. Respeita firma, menino! Se abaixa o bebê! Vem com o piseiro do balão! O sexta-feira é dia de condição. Passa trote pro chão, discutir com sensação. E sexta-feira é dia de estrovenga. Dormir junto, caso ouvir, acorda no civil com a cega. Sexta-feira é dia de condição. Passa trote pro chão, discutir com a sensação. E sexta-feira é dia de estrovenga. Dormir junto, caso ouvir, casa no civil com a cega. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, jogo minha rabeta no chão. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, eu gosto. Segura a pressão. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, jogo minha rabeta no chão. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, ela gosta. Desço em cima do paredão. Eu gosto, jogo minha rabeta no chão. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, jogo minha rabeta no chão. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto. Bota elas pra descer, MCKL. Chama no piseiro, chama na pressão, bota swing, bota piseiro.